seja por amor. Não fique chorando com pena de mim. A vida tem dessa, o amor é assim. Não sou o primeiro que passa por isso. Não quero piedade nem compaixão. Deixa que eu cuido do meu coração. Me deixe só. Problema meu, que te amei demais. Problema meu, que perdi a paz. Se eu errar de novo, seja por amor. Problema meu, que não me quer mais. Problema meu, vou deixar pra trás. Se eu me entregar de novo, seja por amor. Problema meu, te amei demais. Problema meu, perdi a paz. Se eu errar de novo, seja por amor. Problema meu, que não me quer mais. Problema meu, vou deixar pra trás. Se eu me entregar de novo, seja por amor. Se eu quiser chorar, problema meu. Quem perdeu você fui eu. Me deixe aqui no meu canto só. Nove e 33, esmiuçando, vem aí. Que tal uma mensagem? Que tal uma selfie? WhatsApp da Cultura FM é pra você. Economarte Atacadista, a economia para o seu lar está aqui. Coxa sobrecoxa com dorso congelada, 7,78 quilo. Fígado bovino congelado, 9,98 quilo. Carne bovina maçã de peito com osso resfriada, 15,78 quilo. Óleo de soja lisa, 900 ml, 5,58. Aqui você economiza de verdade. Rodovia BA 210, BTN1, próxima à Polícia Civil. Ofertas válidas até segunda, 20 de maio, Economarte. Janeiro começo, juntos a festejar. São João do Comércio, hora de se alegrar. São João do Comércio está chegando, dia 15 de junho, no Linde Nova Cabral. São João do Comércio, uma realização CDL de Paulo Afonso. As lojas se fechão, em cada rua brilha. Paulo Afonso e festa é só alegria, é só alegria. Loja Conexão. Um conceito diferenciado com marcas consagradas no mercado como Skazi, Aleatori, Anne Fernandes, Caos, Poloer, além de joias, relógios e perfumes importados. Loja Conexão, Rua São Francisco 162, Centro de Paulo Afonso. A Ideal é o lugar perfeito para encontrar roupas, calçados, tecidos, além de eletrodomésticos incríveis para facilitar o seu dia a dia. E o que torna tudo isso ainda melhor, nosso crediário próprio. Compre agora e pague depois, sem complicações. Venha até a nossa loja ou entre em contato hoje mesmo e descubra como facilitamos suas compras. Avenida Landulfo Alves, 110, Centro de Paulo Afonso. Telefone 75 99274-6223. Ideal, tudo em um só lugar. Participe da nossa programação. Ela é sua também. Siga nossas redes sociais. No Instagram, arroba Rádio Cultura PA. E no Facebook, Rádio Cultura de Paulo Afonso. 92 FM. 92 FM. Sucesso, amor. Tudo no mundo da fama, no ar. Bastidores, bastidores. Scooby diz que surfistas tiveram problemas de saúde após voltarem do Rio Grande do Sul. Surfistas chegaram ao estado gaúcho na última segunda e seguiram até sábado, dia 11. Mais de 1000 pessoas foram resgatadas por eles. Pedro Scooby contou em suas redes sociais que 2 surfistas que ajudaram a resgatar vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul foram diagnosticados com a gripe H1N1, sendo que um deles precisou ser hospitalizado. Além disso, o atleta explicou que precisou tomar 2 vacinas, uma antitetânica e outra contra a hepatite A, após ter contato com a água contaminada do local. Você ouviu? Cultura. Bom dia, vida. Bom dia, vida. Isso não é isso. Quem isso? Vai começar agora na cultura. Esmiuçando, já tá no ar. Esmiuçando, vai começar. É festa na cultura, você vai se arrepiar. A risada que tá solta, a fofoca vai rolar. Esmiuçando, já tá no ar. Esmiuçando, vai começar. Meu Deus, Jesus. Eita, Maria. Danada. Acertou. Ah, tô com depressão. Para de ser doida. Alson Lusso, bom dia pra você que gosta de uma fofoquinha. Bora fofocar? Esmiuçando está no ar. Monique Evans e Kaká Werneck se casam após uma quase década de amor. Aí, lindo casamento. Quase 10 anos após iniciarem uma verdadeira história de amor, Monique Evans e Kaká Werneck disseram sim. A apresentadora de 67 anos e a DJ de 37 se casaram em cerimônia celebrada por 2 pastores na Igreja Cristã Contemporânea. Diante de 230 convidados recepcionados na noite de quinta-feira, 16 de maio, no espaço Além dos Sonhos, né? Ah, lá no Rio de Janeiro, o casal chorou. Ter a minha avó de 93 anos e a minha mãe, e a mãe de Monique, de 89, aqui, é nosso maior presente. Estamos com nossas famílias e nossos amigos, disse Tatá, com a voz embargada. O local, cercado pela Mata Atlântica, ganhou decoração, né? A linda, maravilhosa, com destaque nas cores branco e verde. As flores escolhidas para compor a decoração foram o copo de leite e as tulipas, que estiveram presentes em diversos arranjos. A iluminação foi feita com pontos de velas e lustres rústicos, criando uma atmosfera romântica e aconchegante. Um dos destaques da decoração foi a entrada da festa, onde os convidados foram recepcionados por um encantador túnel de flores, que os conduziu até o espaço principal do evento. Seguindo o rito tradicional de casamento, Monique Evans vestiu branco com muitas pérolas e a ex-modelo foi levada ao altar por sua filha Bárbara Evans. O caçula Armando estava em Barcelona. Neta de Monique, filha de Bárbara, a foto, né, Ayla levou as alianças. Coisa linda, gente, tô vendo aqui, encantador, tudo muito chique, arrasou. Felicidades. Vamos aqui no nosso WhatsApp, 75 3281-6862. Hoje a gente tem a perguntinha, né? A pergunta de hoje: você tem apelido? Aí você me responde. A Liomar disse: o seu é loira. Também. Tem muita gente que chama assim. Os amigos, quando eu trabalhava, né, no departamento público, chamavam de loirão. Saudade desse tempo, gente. Um abraço para meus amigos. A minha querida Patrícia, né? Patrícia Alves, ela disse assim, o nome é Patrícia. E meus irmãos e primos me chamam de Ticinha. Tá certo, Ticinha. Cheiro, meu amor, para você. A Arlete, ela disse assim, o meu apelido é Scabet. Ó, que chique. Arrasou. A minha querida Dalva, lá na rua General Dutra, tá pedindo música, né? Oferecendo para suas irmãs Amanda, Alessandra e também para o Luciano na Padre Cícero. E todos os ouvintes, valeu, Dalva. Ela disse assim, eu não tenho apelidos. Tá certo, tem gente que não tem mesmo. Verdade. Cheiro, meu amor, pra você. Tony Ramos passa por cirurgia delicada e o hospital emite boletim. No início da noite dessa quinta-feira, 16 de maio, ontem, o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, emitiu comunicado a respeito do estado de saúde do ator Tony Ramos. O veterano de TV de 75 anos teve de passar por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. De acordo com o boletim, o estado de saúde de Tony é estável. O hospital informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural. No início dessa noite, 16 de maio, o estado de saúde do paciente é estável. Recentemente, o veterano viveu o personagem Antônio em Terra e Paixão, na TV Globo. Maravilha! Meu querido aqui, João Bosco de Melo. Oi, João Bosco, bom dia! Cadê ele? Coloca aí, produção. Olá, Israel, beleza? Bom dia. Oi, sempre bom na dia. Luz de Jesus. Sempre. Amém. Ô, Glória, bênçãos que está destino. Que parada dura. E Maria Mendonça, de graça, parabéns. Olá, Lili, Carolzinha. E tinha se derramado. Ei! A Israel Bonidade, a Lunê de Oliveira, tá fora, Bruno Barro. Eita! Alô, Israel de Benete. Ei! Alô, Jesus e Liane. Alô, Marciano Freire, é vivo Gabriel, Franquinha e Liliane. Hey! Fabiana e Ticiana. Eita! Maria da Jardim. Hey! Alô, Bia e Crimelo. Alô, São Paulo Carneiro. E Sérgio Bosco de Melo. Que lindo! Que lindo! 43 de Petrolândia, para a Rádio Cultura. Tá bombando de todo canto. É verdade. Eita, Deus maravilhoso. Usina para Petrolândia. Jesus, bonzinho e solta fogo. Essa galera linda de minha Petrolândia. Amo demais os petrolandenses todos. Adoro isso, gente. Eu recebi um áudio aqui do meu querido amigo Guaxinim. Ô Guaxinim, bom dia pra você. Bom dia, Slane. Bom dia, Slane. Tá tudo bem, Slane? Tá, tô tudo bem. Bom dia. Valeu, Guaxinim. Um abraço. De uma notícia boa, né? O filhinho, né, de Zé Vaqueiro e Ingra Soares recebeu alta após 9 meses. Que notícia boa, né? Arthur, de 9 meses, filho de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira 16, após ficar meses de luta contra a síndrome de Patal, uma malformação congênita. Arthur esteve internado desde o seu nascimento e os pais incansáveis, eles não deixaram de contar tudo sobre a saúde do bebê. Que bom, gente. Obrigada, meu Deus, escreveu Ingra no vídeo em que publicou anunciando a novidade. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur em casa, escreveu o cantor. Dias atrás, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para contar que passou por apuros com o filho, Daniel, de 3 anos. De acordo com Ingra, recentemente o menino aspirou um brinquedo e quase foi parar no hospital. Mamães, fiquem atentas, com seus filhos brincando com brinquedos pequenos. Graças a Deus, já estava por perto, iniciou a produtora de conteúdo. Ele contou, colocou a bolinha dentro do nariz. Eu tive uma agilidade muito grande, apertando o nariz para que ele não aspirasse a bolinha e puxei com a unha. Foi tudo muito rápido, relembrou. Obrigada, meu Deus, por esse livramento. Agora tá tudo bem, finalizou Ingra, que também é mãe de Nicole. Música. meu povo lindo, maravilhoso. Olha só, o Vieira Júnior, lá no Mossotó, Bahia, ele disse assim: olá, bom dia, Isla. Em questão de apelido, sou conhecido por Paulista, aqui em PA. Valeu, obrigada. Aldênio, ele disse assim: Slaine, bom dia. Meu nome, por ser raro, é antiquíssimo. Hoje gera o efeito ter que repetir, ter que ser repetido várias vezes e ainda assim escreverem e pronunciarem incorretamente. Não tenho alcunha por ter desenvolvido. É tão chique. É tão chique, Aldênio falando, né? Escrevendo, é tão chique. Eu não tenho alcunha por ter desenvolvido a capacidade de, ao perceber traço de conduta indesejada de terceiro, não demonstrar nenhuma paixão. Proponho a estes um teste. Meu nome é escrito com 7 letras. Use 5 vogais e complemente o com 2 consoantes. Olha só, realmente, são 5 vogais e 2 consoantes. Agora que eu prestei atenção. Valeu, Aldênio. Um abraço, meu amigo. Muito obrigada pela participação. Você é maravilhoso. Meu querido amigo Eduardo Leal, também está por aqui. Ele disse que está numa correria danada. Mas sextou, loira. Tá certo, Slime Liz. Tá certo. Valeu, valeu. Um abraço pra você, meu amigo. Ih, gente, só tem gente internada, não sei o quê. Filho da ex-BBB, Tereza, vai ficar internado por 3 meses. Vamos entender. Depois de um apelo na internet, a ex-BBB Tereza Souza já vai poder dormir um pouco mais tranquilos, porque após fazer um desabafo pedindo ajuda para o filho Davi, que é viciado em crack, uma clínica se ofereceu para ajudar em sua recuperação. Ele luta contra a dependência química há 5 anos. A Tereza explicou que já gastou todas as suas economias tentando tirá-lo das drogas. Agora ele ficará internado por 3 meses em uma clínica de Gravatá, Pernambuco. Queria agradecer a todo o Brasil, a todas as pessoas por essa vitória nossa. Tem muito e-mail, direct, mas vou responder a cada um individualmente, disse na manhã dessa sexta-feira, 17 de maio. A clínica é de propriedade dos ex-dependentes químicos, com apenas 60 pacientes e 50 funcionários. Nesses 3 meses, Davi só poderá receber a visita de Tereza após o primeiro mês e poderá falar com a mãe só por 20 minutos ao telefone por dia. Sempre supervisionado por algum responsável, as informações são do G-Show, né? Agora a Tereza tem em mente transformar seu Instagram como um portal para ajudar dependentes químicos. Ainda não sei se vou criar um grupo ou como vou fazer, mas minhas promessas em ajudar outras mães com filhos dependentes químicos está de pé, disse ela. Que bom, né? Que ele vai fazer um tratamento agora. Coisa boa, graças a Deus. Ô, Tereza, que bom, sua luta deu certo. Tantas mães, né? Infelizmente, tem tantas mães padecendo da mesma dor, Tereza. São 9h50, vamos aqui pro nosso WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui quem mais tá por aqui. Tem tanta mensagem, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada de verdade. Olá! Bom dia, Islaine. Bom dia, da Cultura. Bom dia. E Ângela da Getúlio Vargas. Isso. Isla, eu gostaria de que você passasse pra mim a música de Alcione. Eita. A Mulher Ideal. Eita. Sou eu, né, meu amor? Ele só não sabe disso ainda. Mas eu vou ensinar. Quero oferecer pra Midinha. CN, pra Léa da Vila Nobre, certo, e pra todos que estão ouvindo a Rádio Cultura neste momento. Muito e bem. E pra vocês também. Ah, sim, pode falar. Os locutores, né? Obrigada. Que faz a nossa alegria todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. E que são maravilhosos. Ah, beijo, valeu. Meu amor. Beijo, beijo, beijo. Valeu, Ângela. Passo sim. Falando em Alcione, pera aí que eu tenho uma fofoquinha dela aqui. Menino do céu. Olha, deixa eu te contar. Alcione é impedida de cantar em um evento em prol das vítimas da chuva do sul. Verdade. Minha Marrom, que eu amo tanto, sou doce, dengosa, polida. Anunciada como uma das atrações no show Arte Salva, Alcione informou que não estará no evento. Na noite de quinta-feira, 16 de maio, a Marrom lamentou não participar da ação em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Desse modo, a Alcione explicou que a decisão se deve a um contrato de exclusividade com uma empresa. Infelizmente, por razões contratuais e que independem da vontade do artista, cumpre-nos o dever de comunicar que a cantora Alcione não poderá fazer parte do show do evento Arte Salva, o festival beneficente que acontecerá em São Paulo no próximo dia 22 de maio. Né? Segundo a equipe de Alcione, T4F, promotora do Festival Turá, né, a impede de realizar shows em São Paulo em datas anteriores ao evento dela. O Turá ocorrerá dias 29 e 30 de junho, ela não pode fazer antes, porque já vai estar nesse dia. A cantora não poderá participar de nenhum evento, mesmo que seja, como neste caso, um show beneficente e em prol de uma causa justa. Destaca o comunicado. Gente, que besteira, gente. Alcione, apesar das sucessivas tentativas, não conseguiu a liberação da empresa contratante. Destaca o texto por fim. Ah, gente, poxa, é um show beneficente, que aqui tem... Não deixar a minha marrom cantar, gente, porque ela tem um contrato na mesma cidade, né? Só que dias pra frente. Maria, 9h53, deixa eu dar um pulinho aqui no nosso WhatsApp. Socorro, bom dia, Socorro. Bom dia, meus amores. Hoje dá pra passar meu louvor? Dá, hoje dá. Porque ontem não deu, né? É, ontem era TBT, Forrozão das Antigas. Demais, já no final do programa. Ah, sim, sim. Também. Apocalipse. Vou procurar. Oferecendo a todas as irmandades da... Certo. Batista, Parita e de Glória. A você e a todos da rádio. Valeu, meu almoceiro, pra você. Olha só, eu gostaria de ouvir uma música. Peraí, quem é que tá mandando aqui? Ah, é Jânia. Jânia, gostaria de ouvir uma música para oferecer a todos os meus irmãos, especialmente ao meu irmão Roniel, que está fazendo idade nova hoje. Ô, coisa boa, Jânia. Roniel, feliz aniversário. Fogos pro Roniel, né? Roniel. Felicidade. Maravilha, maravilha. Bora de fofoca. Três anos sem MC Kevin, mãe do cantor fala sobre dor e saudade. No dia que marcou 3 anos da morte de MC Kevin, a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, expressou sua profunda dor pela ausência do filho. São 3 anos de muita dor e saudade. Só Deus e eu sabemos como é difícil, disse Valquíria em suas redes sociais nessa quinta-feira, 17. Do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Valquíria compartilhou imagens do cemitério em São Paulo e que emocionou muitos fãs. Vocês não sabem a dor que é vir ao cemitério no dia do aniversário do meu filho, matar um pouco de saudade. Queria ter o meu filho aqui de volta, porque dói muito, disse ela, visivelmente abalada. E realmente, fica mesmo. Ah, Mari, perdeu um filho do jeito que foi também, né? Gente, a gente vai chegando ao final do nosso esmiuçando de hoje, né? Amanhã a gente esmiuça mais um pouquinho. Amanhã eu vou esmiuçar com Allan Cavalcante. Isso mesmo. Amanhã estarei esmiuçando com Allan Cavalcante. Alcione, mulher ideal, né? A gente é, né? Ah, só ele que não sabe. Eu sou aquilo que sou, e se quiser me mudar, você vai se arrepender. Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou, além do bem e do mal, sua mulher ideal. Não adianta fugir, não adianta correr, me procurar por aí. Você não vai encontrar, melhor você se entregar, melhor você desistir, o seu lugar é aqui. As loucuras que eu fiz pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. um banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não entendeu, você não deu valor, você desmereceu minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, e se alguém não fui eu, meu desejo pediu, meu amor atendeu. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro. E por mais que procure uma outra igual pra você, serei sempre a mulher ideal. De coração. De tanto que eu te amei, de tanto que eu te amei. As loucuras que eu fiz pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. Um banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não entendeu, você não deu valor, você desmereceu minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, e se alguém não fui eu, teu desejo pediu, meu amor, atendeu. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro. De tanto que eu te amei, de tanto que eu te amei. Pontualmente 10 horas. Que tal uma mensagem? Que tal uma selfie? WhatsApp da Cultura FM é pra você. Curte e participa. 3281-6862. WhatsApp da Cultura FM. Cultura FM 92.7. Atenção, atenção! Convocação Fiat! Todo mês de abril, a Fiat Cachoeira Paulo Afonso está com promoções imperdíveis. Taxas e juros especiais, supervalorização do seu usado. Primeira parcela para até 60 dias. Descontos especiais para produtor rural e empresa. Descontos para portadores de deficiência e taxistas. E tem mais, IPVA grátis para Fiat Toro Freedom, Endurance e Fastback Audace. Transferência grátis para todo veículo seminovo. Promoção válida só para veículos do estoque. Fiat Cachoeira, telefone 75-3281-3696. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E tem mais novidade na unidade Vitalab em Paulo Afonso. Agora com clínico geral em domicílio, sem taxa extra. Isso aí, marque uma consulta com o nosso clínico para você ou alguém da sua família. E o Vitalab leva o profissional em sua casa. E você não paga nada mais por isso. ideal para quem tem problemas de mobilidade. Ligue a gente, 75-3321-8100. Vitalab, 30 anos. Chegou o final de semana, é hora de aproveitar. Não compre bem mais, as ofertas vão te encantar. Macarrão Imperador, 2,79. Flocão Maratá, 1,49. Cerveja Skol, 1,89. Refrigerante Irã, 2 litros, 4,99. Baixe nosso aplicativo Compre Sem Fila. Supermercados Compre Bem Mais, onde sua experiência de compra é completa. Venha conferir. As melhores promoções estão aqui. Este é o mês daquela que é pura dedicação, que ama com força e sem hesitação. Ela é a luz que guia o caminho, a mãe, o amor mais divino. Neste mês das mães, presentei quem lhe ama sem limites. E conte com a SOS Farmácia para isso. Temos perfumaria, cosméticos, suplementos, produtos para cabelo e muito mais. Amor de mãe, não há limite na dosagem. Segue a gente no Instagram, @SOS Farmácia. Produtos incríveis para presentear. A MOFM, Rádio é Rádio. Um veículo insuperável, monoestéreo, tanto faz. O rádio é eclético, é vivo, é dinâmico, noticioso ou musical. Com papo sem papo, o rádio é e será sempre do povo. O povo que tem suas quedinhas pela TV, pela internet, pelas revistas. Mas é sempre fiel ao mais fiel dos meios de comunicação. Anuncie no rádio, você vai ouvir a voz do povo. Rádio Cultura de Paulo Afonso. Rádio do jeito que todos gostam. Na Cultura FM. Nossa cultura tem poesia. O poeta disse: ela tocava na banda quando a gente namorava. Naquele tempo eu pensava que na vida a gente manda. Não sei mais onde ela anda, meu sofrimento é sem fim. E até quem toca ruim me faz beber outra taça. Toda vez que a banda passa, leva uma banda de mim. Poeta Paulo Barbas é citado por Luanderson Pereira. Na Cultura FM. Nossa cultura tem poesia. 92 FM. No ar, agora, Super Amigão. Dicas para o bem-estar do seu pet. Quando não for possível sair para passear, faça brincadeiras dentro do apartamento mesmo. Peça para trazer a bolinha, pular, para pegar uma corda ou qualquer outra atividade que faça o cãozinho se movimentar. O movimento é a questão. Super Amigão. Dicas para o bem-estar do seu pet. Cultura. Alegria. Alegria. Alegria. Informação. Entretenimento. Bom dia, vida. Dez horas e cinco minutos na melhor, hein? Então, meu Deus, é cada coisa que a gente escuta. Ai, ai, senhor. Vamos lá na nossa pergunta de hoje. Você tem apelido? Ah, qual é o apelido que você tem? Conta pra mim. Deixa eu ver aqui, minha querida Cláudia Isabel. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia, vida. Amiga. Bom dia, Isla. Bom dia. Sextou, né? Sextou, bebê. Vamos ouvir Leonardo, cerveja. Eita. Ofereço a você, minha querida. É bom. Essa equipe maravilhosa da Rádio Cultura. Tá certo. Ofereço. Para Simoninha, Marli isso. Do Porto da Serra, para José L. Família, Grace, Joelma, Isabel, Tamires e todos os ouvintes. Obrigada, meu amor, cheiro bem grande para você. Maria Joelma, bom dia. Minha querida Joelma, maravilhosa. Bom dia, Isla. Bom dia, amiga. Aqui é Joelma do Mochotó. Hoje sim. Eu gostaria de escutar uma música. Hoje é o seu aniversário, para oferecer para Karen e dizer a ela que Deus abençoe ela e continue sendo essa pessoa especial que ela é. Amém. O cheiro. Cheiro. E meu apelido, meu nome é Joelma, me chamam de Jó. É, olha só. Algumas pessoas também me chamam de Is, né? Oi, Is. José Barbosa, lá da Malhada Grande, tá pedindo qualquer música aqui no Bom Dia Vida pra curtir. Valeu, meu amigo, um abraço. Adriana, ela disse que o apelido dela é Pretinha. Olha só. Tá certo, Adriana, obrigada por dividir comigo. Bom dia, loira linda. Quando menor, meus irmãos me chamavam de Olivia Palito. Hoje é tia Nanã. É a Naelma lá do Jardim Bahia. Um cheiro, meu amor, pra você. É, eu também já tive uns apelidos assim, próximo a Olivia Palito. Era muito magra. Neuza Freire, oi Neuza. Bom dia, vida. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de ouvir Fonte de Maia, a Duda Cor do Mar. Ofereço a Nidinha, a Marta, a Neguinha e a minha irmã. E a todas as pessoas que estão na escuta. Valeu, gatona. Meu apelido. Até os me chama, né? Os íntimos. Sim. Neuzinha. E que o infeliz lá em Salvador. Que eu tava do lado e ele tava do outro. Aí ele começava a gritar, Neuzinha, Neuzinha. Gente, aquilo me dava uma raiva. Ai, meu Deus. Mas enfim, as pessoas me chamam Neuzinha, são pessoas íntimas. Sim. E que eu sei quando é Neuzinha do coração e quando é Neuzinha pra chamar atenção, pra me bajular, sabe? Sim. Porque também tem essas pessoas, né, que ficam noinha, noinha, assim, pra poder... Certo. Mas tudo bem. Cheiro, Neuza, pra você. Mari, lá do Siriema. Bom dia, eu gosto muito dessa música que eu gravei, mandei para meu irmão, ele adora essa música. Qual, Mari? Qual foi a música? Me lembra aí. Ô, Luquinhas, lá do bairro Caminho dos Lagos, né? Luquinhas, deixa eu ver que tá abrindo aqui o áudio, peraí. Deixa eu ver. Ah, eu vou reiniciar. Aqui, pronto, agora consegui. Bom dia, Slaine Menezes. Bom dia, Luquinhas. Todos os ouvintes aí da Cultura. Bom dia. 92.7. Eu queria ouvir uma música linda de Calcinha Preta chamada Amor da Minha Vida. Eita, essa é muito bonita. Eita, muito certo. Linda. É bom recordar os bons tempos. Oh, valeu, certeza. Um abraço. Aqui é Lucas, falo do Caminho dos Lagos. Tá certo, Lucas do Caminho dos Lagos. Um abraço pra você, querido. Deus abençoe. Vamos de música, na melhor? As melhores músicas na melhor do FM. Cultura FM. Bom dia, vida. Bom dia, vida. Agora, você fica por dentro do que acontece na sua novela. Resumo de novelas. Confira agora o resumo da novela Família é Tudo. Para hoje, sexta, 17 de maio, Matias se enfurece com a resposta de Vênus e Netuno Leão a defende. Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminam a elétrica. E mais, Vênus se assusta com a agressividade de Netuno Leão contra Matias. Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate. E Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Daqui a pouco, resumo de novelas. Fique ligado. Cultura! Horas e 21 minutos, na melhor. Olha só, daqui a pouquinho tem mais resumo de novelas. Deixa eu ir aqui pro nosso WhatsApp, 753-281-6862. Minha querida ouvinte, Maria, ela disse que o pai dela chamava ela de Nenê. Acerto, Maria, obrigada, meu amor. Essa é a nossa pergunta de hoje. Você tem apelido? Qual? Gosta dele? E aí, conta pra mim. Olha só, e ela também disse, esse cara é um barato, com o nosso amigo João Bosco de Melo. Valeu, querida, cheiro. Alô, bom dia. Bom dia, Laine. Bom dia. Aqui é a Antônia. Oi, Antônia. Eu não vou falar nem por falar, né? Você sabe que a Antônia é o logrador. Isso. É, passo pra minha moça, de Roberta Miranda, tem dessas coisas. Ofereço pra meu filho, Pedro Henrique. Ofereço pra Marisette, na Gisante 1. Ofereço pra você, que me locutou na Tamir. Obrigada. E todos que estão ouvindo essa rádio, é maravilhosa, viu? Obrigada, meu amor. Cheiro. Nossa, de Roberta Miranda. Valeu, Grace. Bom dia, Grace. Alô? Bom dia, Lula. Bom dia, amiga. Maravilhosa. Bom dia, família Cultura. Bom dia, amiguinhas e amigos do grupo e ouvintes. Bom dia, vida. Isso, gostaria de ouvir aquela do TBT que você não pôde passar. Brincar de amar com astros com leite. Viu? Vocês que eu lembrasse. Ok. Feliz pra você, para Nildinha, Sara, Lourdiana, Lele, Helena, Tamires, Joelma, Auxiliadora, Cine, e Joelma, e Frank e toda a galera. Maravilha. Loira. Eu tenho vários apelidos. Desde antes, uma irmã minha me chama de branca, chamava de Branquinha. Eu era muito branca. Certo. E meu cunhado, o marido dela, me chama de Gagal. Meu ex-marido me chamava de Galo. E meus sobrinhos agora, depois de um tempo para cá, eles botaram meu nome de Grace. Ah, tá. Aí ficou Grace. Grace foi o que mais me chama. Chamam. De Grace e meu cunhado, que até hoje me chama de Gagal. Ah, certo. Que mora em Recife, me chama de Gagal. Aí pronto, tem muitos apelidos. Ah. Tem vários. Tem primas que me chamam de Gracinha, que meu nome é Maria das Graças. Certo. Mas eu tenho vários apelidos. Muito bem. Valeu, meu anjo. Cheiro pra você. Já se lá no Centenário, ela disse que os irmãos dela chamam ela de Iel. Olha, não tem a ver. Jace com eu, né? Não tem nada a ver, né? Obrigada, Jace. Beijo aí a galera no Centenário. E Nalda? Meu apelido é Nalva. Nalva? Né? Que todo mundo, a maioria me chama Nalva. Ah, tá. E Nalda pra Nalva, tá pertinho também. Cheiro, Carlos Santos, lá de Petrolândia, gravou, né, a mensagem do dia. Obrigada, Carlos. Eu tô guardando, viu? Forte abraço pra você. Ele pede uma música, oferecendo pra dona Fátima, no Rodoviário, Esquilate e Alain, todos que fazem essa cultura. Tá certo. Damião Santos, um abraço. Vamos de música. Cada volta é um recomeço. Zezé de Camargo e Luciano. Sabendo que é pai. paixão. E essas coisas de paixão não têm explicação.